Se não for pra dar PT, eu nem vou. Pra beber e não esquecer, eu nem vou. Quero acabar com a cachaça do mundo. Em 8 segundos, o vira virou. E tipo, ilusão. Ah, cachaça maldita. Que noite foi aquela, bebê? Vem comigo assim, ó. Portal do Arrocha. Em casa, a galera já tá toda preocupada. Eu vou pra farra e quase sempre volto bebo sem lembrar de nada. E todos falam pra eu ir devagar, porque sempre quando eu saio não tem hora pra voltar. Minha mãe pergunta o que eu vou fazer. Hoje eu só volto pra casa quando eu der PT. Ou se não for pra dar PT, eu nem vou. Pra beber e não esquecer, eu nem vou. Quero acabar com a cachaça do mundo. Em 8 segundos, o vira virou. Se não for pra dar PT, eu nem vou. Pra beber e não esquecer, eu nem vou. Quero acabar com a cachaça do mundo. Em 8 segundos, o vira virou. Eu nem vou, viu, novinha? Eu prefiro ficar em casa. Tá curtindo Netflix, sabe como é, né? Venha! Olá em casa, a galera já tá toda preocupada. Que eu vou pra farra e quase sempre volto bebo sem lembrar de nada. Eu acordei e tomei um engobe. Ontem à noite eu bebi tanto, quase minha cabeça explode. E a ressaca mostra pra que veio. Mas quando eu junto com a cachaça eu fico sem freio. E todos falam pra eu ir devagar, porque sempre quando eu saio não tem hora pra voltar. Minha mãe pergunta o que eu vou fazer. Hoje eu só volto pra casa quando eu der PT. Se não for pra dar PT, eu nem vou. Pra beber e não esquecer, eu nem vou. Quero acabar com a cachaça do mundo. Em 8 segundos, o vira virou. Esse é bom, que de ilusão. Pra beber e não esquecer, eu nem vou. Quero acabar com a cachaça do mundo. Em 8 segundos, o vira virou. Eu nem vou. Pra beber e não esquecer, eu nem vou. Quero acabar com a cachaça do mundo. Em 8 segundos,